Eu vou parar de tomar gin. Ah, tá, acho que não. 7 dias por aí, eu e meu foguetão. E a África Twin, ronca alto igual trovão. Pode até falar de mim, mas com moderação. Eu vou parar de tomar gin. Ah, tá, acho que não. 7 dias por aí, eu e o meu foguetão. Mas é que a África Twin, ronca alto igual trovão. Pode até falar de mim, mas vale com moderação. Tô pique e virado, sigo anonimato. Só resenha com chato em Riviera. Por acaso, tudo esquematizado. 10 minas só pra 3 caras e sumiu da favela. Tudo na cautela, é poucas ideias. Invejoso pula alto, todo dia é festa. Tudo na cautela, é poucas ideias. Invejoso pula alto, todo dia é festa. Eu vou parar de tomar gin. Ah, tá, acho que não. 7 dias por aí, eu e meu foguetão. E a África Twin, ronca alto igual trovão. Pode até falar de mim, mas com moderação. Eu vou parar de tomar gin. Ah, tá, acho que não. 7 dias por aí, eu e o meu foguetão. Mas é que a África Twin, ronca alto igual trovão. Pode até falar de mim, mas vale com moderação. Mas vale com moderação. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Tô pique wig virado, vou no anonimato. Só resenha com chato em Riviera. Nada foi por acaso, tudo esquematizado. 10 minas pra 3 caras, sumiu da favela. Tudo na cautela, é poucas ideias. Invejoso pula alto, todo dia é festa. Tudo na cautela, é poucas ideias. Invejoso pula alto, todo dia é festa. Que eu vou parar de tomar gin. Ah, tá, acho que não. 7 dias por aí, eu e o meu foguetão. Mas é que a África Twin, ronca alto igual trovão. Pode até falar de mim, mas vale com moderação. Eu vou parar de tomar gin. Ah, tá, acho que não. 7 dias por aí, eu e meu foguetão. É que a África Twin, ronca alto igual trovão. Pode até falar de mim, mas com moderação. Pode até falar de mim, mas com moderação. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo.